Sexta-feira começa a zaração. Whisky, Red Bull, até pinga com limão. DJ solta o som pra sentir a vibração. Tem mulher pra todo lado, é só ostentação. Hoje é sexta-feira, começa a pegação. Paredão tocando, acelera o coração. Agora é só zoeira, aqui é open bar. E a galera sem whisky aqui não pode. Sexta-feira começa a zaração. Whisky, Red Bull, até pinga com limão. DJ solta o som pra sentir a vibração. Tem mulher pra todo lado, é só ostentação. Hoje é sexta-feira, começa a pegação. Paredão tocando, acelera o coração. Agora é só zoeira, aqui é open bar. E a galera sem whisky aqui não pode ficar. Galera, sei